Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Eu vi a reencarnação de Cristo. Ele tava num mendigo, sujo e fedido na UNASP. Ele deu murros na cabeça e olhou pro alto. Depois veio até mim com um fedor de crack. Ele me pediu um trago e eu falei não. Ele me pediu dinheiro e eu falei não. Ele me pediu um abraço por ter esquecido o que é carinho. E eu falei não. Às vezes a razão age mais burra que o coração. A emoção nos moveu até a lua. Queremos nos provar para todos que estão na corrida. A guerra atual ainda é fria. Machos querem uma vagina pra chupar até pingar. Na resenha vão contar com orgulho. Vagabundas não amamos e nem assumimos. Eu amo mais meu mano do que eu me amo. Eu não tenho inimigos, não mais. Nenhum deles vivos, agora sentimentos. O tempo me ensinou que o meu ego ia me afundar numa espiral de ódio e solidão. Foi então que eu vi uma mão. Olhei bem, a reconheci. Era minha própria. Eu me levantei pra ir pra luta mais difícil, já sabendo que amanhã vai ser pior. O capitalismo tá deixando os meus manos cada dia mais lelé da cuca. A vida é tão curta e eles têm muito a fazer. Pouco dinheiro e uma escala a seguir. O medo de não conseguir virar na vida antes dos 30. É o que vivemos de verdade todo dia. Todo dia antes de dormir eu me imagino vivendo meus sonhos. E eu sei que vamos conseguir.